gente? Quem ela tirou? Uma criança! Com a batida ele vai usar o fuzil pra acertar quem quer que esteja na frente dele.